Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Fala galera, estamos começando aí, voltando das cinzas, Melodicast 2014, com a galera da comunidade do Facebook, AOR Hard Bastards. Tamo junto. E comigo aqui a galerinha, vamos apresentar aí, eu sou o Daniel, Dona Elaine. Oi gente, boa noite, de volta da cinza, não sei. Juba. Alô, cidadãos e cidadãs, saudades de vocês. Sérgio. Primeiramente, temos que falar algumas coisas. Cadê o Nibelunga e a Nibelunga? É isso mesmo. Não veio o Nibelunga e a Nibelunga. Segunda coisa, dar os parabéns ao meu querido, grande amigo Léo, que em breve vai ser presenteado com mais uma princesinha, entendeu? Oh. A vida dele. E em breve estaremos reunidos aí pra esse que vai ser o maior evento de 2015, que vai ser o Vakin no casamento do Listo. O mais novo papai babão. Léo fornecedor. Que é isso, rapaz. Respeite o cara, rapaz. Daqui uns 30 anos a gente fala sobre isso. Rolou um delay aí entre o último Melodicast e esse aqui. Várias coisas aconteceram. O Juba ficou ilhado, o Léo virou papai, Alan reimplantou o pinto. O que mais que teve? Morreu um monte de gente. Pois o é. Morte de gente. Ah, a gente parou antes do... A gente tava no bolão do Funk Frederiksen. Porra de bolão, rapaz. Vamos fazer um bolão sadio, rapaz. Que dia nasce a filha do Léo. Para desse negócio de morte, rapaz. Toda vez que a gente lança um programa, morre um artista bom. Ruim, pois não é. Morre nenhum. Pois tá, é. Vamos falar de coisa boa. Vamos. E Mr. Big vai lançar o CD novo aí. E o Pat Torpey. O que aconteceu com o Pat Torpey? Deu tremedeira. Ah, não deu tremedeira, rapaz? Isso é da banda porque deu tremedeira, velho. Ele entregou na base, literalmente. Tadinho. É uma pena. Uma pena. Desperdício, gente. Tanto batera ruim aí. É, enquanto isso, o ACDC continua a sua turnê com o Phil Rudd, continua bem. Infelizmente, o Pat Torpey aconteceu esse incidente. Muita gente votando aí pra capa mais bonita do ano, Mr. Big, hein? Oh, que espetáculo, hein? Night by Night. Minha votação Night by Night. Eu vou repetir aqui o que eu escrevi na página da comunidade. Não tem passarinho na capa, pelo menos só se aquilo embaixo do nariz do cara for um passarinho. Mas manteve o nível Frontiers, né? Um espetáculo, o departamento de arte da gravadora tá de parabéns. Ficou ótimo. Isso aí. Vai sair o Vega novo também, hein? Saiu aí o single, clipezinho aí daquele padrão... Não, não é padrão Frontiers, é tá legalzinho. Tá bonitinho. Ah, não tem aqueles rolos de papel higiênico atrás. Isso, os caras não estão no meio do mato. Não. No meio do mato. O pato ou no que canta, né? Não. É. No galpão abandonado. Exatamente. Bom, ah, som, tá legal, bom o pack, som, hein? Bom som. Promete, eu achei bacana. Mas aguardar aí também tá pra chegar o Work of Art aí, esse... Já saiu o review, nota 5 de 5. Opa! E sabe o que isso quer dizer? Nada. Isso aí. Quer dizer que... É o mesmo... Ó, eu realmente não cheguei a ler o review. Mas por acaso não é do mesmo cidadão que classificou o Arrival do Journey como sendo um clássico? Vire? Não sei, hein? Só ouvir, hein? Enfim, só ouvir. Ele só ouvindo, gente. É. O Igelius novo também, hein? Molecada aí. Mandou muito bem. álbum de estreia. Tô ansiosíssima. Gostei bastante do single, as duas músicas bem bacanas. Vamos ver, tem minha atenção. Crazy Leaks também tá pra sair aí, Hardeira Nova. E o Eclipse anunciou aí também que já fechou o contrato pra um álbum novo. Mas acho que 2014, hein? Não, 2015 provavelmente. Provavelmente. Salazar. O State of Salazar também. Excelente álbum. Já tem single, né? No Spotify aí. Excelente álbum, recomendo. Uma das grandes surpresas do ano. Muito bacana. Se eles saírem daquele lance meio gospel que tinha algumas faixas do primeiro álbum, acho que vai ser sensacional. Não tem nada daquilo. Nada. Se ficar no lance toto, eles matam a pau. É, vai bem por aí. É muito bacana. Vamos lembrar também aí que a gente criou uma lista no Spotify aí com as músicas mais tocadas aí na comunidade. Tem duas listas, né, Léo? É, uma com as mais tocadas e a outra só com os lançamentos de 2004, pra galera que fica meio perdida. 2014. É 2004 eu também ficaria perdido. Mas... drogas. Manolo, tô exagerando na cerveja, hein? Isso, eu tô tomando Regarden aqui da promoção. É o seguinte... Se você tiver interessado, entra lá, listinha do Spotify, tá lá, AOR Hard Busters e AOR Hard Busters 2014, certo? Lembrando que a lista é pública, se achar pertinente, você pode mencionar a música também. Então, vamos falar agora dos lançamentos aí, hoje nós vamos falar de alguns lançamentos, vamos falar do primeiro aí, passou um tempinho já aí, né, gente? E nesse tempinho aí, entre o último Melodicast e esse... saíram algumas coisas boas, outras nem tanto. Então vamos falar aqui do Steel Panther. All You Can Eat é o álbum do Steel Panther aí, naquele mesmo padrão, músicas escrachadas, só que a sonoridade total anos 80, muito bem tocado. Olha, pra mim, Body Like Tomorrow is the End of the World, top 10 2014, é grudenta. Eu achei chato pra caralho, acho, até que eu tava comentando com a Alan antes, acho que a fórmula já foi, já passou, já bateu. O álbum é bem produzido, bem tocado, como você falou, mas não me convence, cara. Eu, pra mim... Steel Panther, foi pro saco. É, eu concordo com o Juba, piada repetida, né? Bem tocado, sim, os caras são de níveis profissionais, mas mais do mesmo, velho. As mesmas piadas, a mesma pegada. Eu gostei médio. Eu acho que o álbum começa bem. Eles começam com aquelas menções que sempre tem, né, de outras bandas e tal. Tem a introzinha aí em foco metálica, tem um som ali que tem uma pegada meio John Sykes e tal, levadinha, meio tal, mas no geral estão fazendo menos menções, né, do que faziam antes, tentando ser um pouco mais autoral, eu senti assim. É, o primeiro era bem clonado mesmo, bem escalado. É. E aí quando eles vão pra essa praia mais autoral, eu acho que eles acabam se perdendo um pouco. Tem coisas muito boas, os caras entendem realmente do riscado, né, a produção eu achei excelente, excelente. Eu acho que a sonoridade disso é muito bacana, mas não sei, agora eu fiquei até mais curioso pelo próximo, vamos ver o que acontece. Bom, todas as opiniões aí, eu gostei bastante do álbum, achei que o nível continua muito bom e as tosquices também continuam muito bom o nível. Eu resumi o álbum antes, eu vou resumir agora, eu acho que é droga, sexo ruim, piadas de peido e pau. Tem lá referências de tempo do Van Halen, Michael Schenker, Def Leppard. Você tá ouvindo, o Léo colocou bem lá, a produção é sempre impecável, tem uns riffs, uns solos... Batera animal, vocal, eu acho que o vocal é super bom, mas é. O negócio que tá pegando na Europa, que eu achei. Eu tava até comentando com o Juba. Todos os críticos estão falando super mal desse álbum, principalmente eles colocam a questão, além da piada repetida, mais o mesmo, eles têm aquela preocupação das crianças terem acesso à internet e de repente, sabe, depararem com uma música com piada imunda, não sei o que, sei lá. Ah, então, isso aí é discordo. Tosqueira tem em todo lugar. É, então, tem uma tremenda chatice assim, em volta desse álbum, e não entendi nada, gente, esses europeus malucos. Mas é um álbum assim que dá pra ouvir no trânsito, festejar nos encontrões, uma churrascada com amigo. Eu acho que é um álbum só disso. Droga, sexo ruim, piadas de peito e pau. Mas eu acho também que o Steel Panther é uma banda que não se pode esperar muito, né? Os caras são isso mesmo. Eles são com certeza. É. Com certeza, eles não enganam ninguém. Não, a função dos caras é essa mesmo. Mas é como eu falei no início, e concordo com o que o Léo falou. O Steel Panther era legal quando eles faziam cover, sátira, e era assim, 100% escrachado, fazendo uma alusão a realmente a cena dos anos 80. Mas tomou outras proporções, né? É, velho, agora tá aparecendo um bando autoral, quer mostrar, sabe, pro lado que... Tá focando no Walking, né, cara? Cara, tá no Walking, não... Uau. É. Mas vamos falar, o show é do caralho, hein? Sim. Literalmente. Sim. É, mas vai ficar aquela banda sempre pra lançar álbum ruim, só pra sair em tour e pra gente ver show bom. Pois é, por isso que eu espero o próximo, vamos ver. É. E outro álbum que tava todo mundo esperando aí é o hit, o Tearing Down the Walls. Pois é, todo mundo achando o padrão hit de qualidade, eis que surge o real motivo por qual o outro guitarrista, o Samborinha Jr., vazou da banda. E eu dou toda a razão pra ele. David Alone tá fazendo muita falta em termos de composição no hit, na minha opinião. É, pra quem tinha dúvidas de quanto ia afetar o som da banda, a ausência dele, tá dada a resposta. Aí. Mas eu acho que vocês podem ficar tranquilos que Timo Tok vai assumir as guitarras. Nossa. O próximo... pra cagar de vez, né? O próximo disco do hit vai ser... O nome do composições deles. É, e o nome do álbum vai ser Hit the Hunter. Pelo amor de Deus. Ah, não vai mudar a nossa vida esse álbum, mas assim, eu achei bom, mas não dá pra comparar com a de Destination nunca. O que que é essa Mannequin Show? É Britney Spears, todo mundo achou, tudo, né? É, pronto. Olha, pra mim a melhor música do álbum foi lançada no single, na verdade, que é Under My Skin. Então vamos lá, eu vou ser o único que vou defender essa porra. Eu acho que as pessoas estão pegando pesado com os moleques, não tá assim uma bosta. As pessoas gostaram muito do disco anterior. Muito. Talvez esse disco ele seja um pouco melhor entendido um pouco depois. Óbvio, não é um clássico, mas eu acho um disco muito acima da média. O começo do disco, até antes dessa Mannequin Show, que realmente é horrorosa, ele vai muito bem até essa música. Muito bem, as músicas são muito boas. Depois dá uma caída mesmo, você tem razão, fica um pouco mais genérico. Mas pelo menos até ali, se não me engano, 4 primeiras músicas, ou 5, não sei, não me lembro, não me recordo agora. Eles vão muito bem. A música do single que o Juba falou realmente também é muito boa. Eu achei melhor, não entendi porque não entrou no álbum. Tiraram essa porra. É, podia ter entrado no lugar dessa Mannequin Show, né? Eu acredito que esse disco, um pouquinho mais pra frente, as pessoas vão entender ele melhor. Eu tô até brincando que ele é meio que o Keep the Faith dos caras. Eu tenho os meus destaques do álbum, que eu também não achei. Eu tava até falando, vamos malhar o hit. Eu falei, não tem que malhar tanto, porque assim, tem coisa que eu gostei muito ali. Eu acho que aquela We Will Never Die, que tem aquela levada blues, eu amo aquela música. Emergency, a Mannequin Show, até a tour, assim, no Morro de Amor, nem vai mudar minha vida. Aquela Eye for an Eye, gosto do refrão, inferno, com o final. Inferno, é melhor do Ai Ai Ai, a Inferno. Até a Shot at Redemption lá, Fair Bottom Girls do Queen. É, pode crer, parece muito. Né? A Point of No Return é uma merda, né? Não, eu gosto. Se você pegar a estrutura dela, ela tem todos os elementos assim pra ser uma música incrível, assim, uma porrada de abertura. Mas. Tem meio clone do Gotthard, sei lá. Eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas estavam esperando aquela sonoridade mais. O ar melhor, e eles vieram com um pouco mais de pegada, né? Sim, não tem um bem peso, óbvio, mas tem uma pegada mais hard rock aí. Mesmo porque antes eles tinham uma imagem de garotinho comportado em o ar, e agora eles estão, tipo, postando foto do bebê, indo zoando, né? Tipo, eu sou bonitão e tal. pararam com as fotos de cama, né, de um do outro. Eu nunca fui muito fã do Hit, não, mas eu acho que, assim, cada vez mais que eu ouço esse fã mais, enfim, me surpreenderam. Pra mim o Hit sempre foi, ele tá na média. Ele sempre lança um bom álbum, o álbum seguinte parece que é sobra de estúdios do disco anterior. Não é que seja um álbum ruim, mas é sempre assim, é um disco muito bom, aí faz um mais ou menos, aí lança um muito bom, aí você gosta e espera que seja a continuação, aí vem aquela continuação de música, mais do meio. Não, mas esse álbum, o Tearing Down the Walls, parece uma outra banda. Mas eu acho que é exatamente isso, uma outra banda. Infelizmente, né? Tem quem gostou, tem quem não gostou. Eu já não gostei da arte do disco, já achei aquilo, pô, xixelento pra caralho, mas... Porra! É da Frontier? Não, parece a capa do Warriors. Quem se lembra daquele filme, Vintage? Agora, gente, não vamos negar, os caras estão trabalhando, hein? Sim. Aí tudo bem, isso aí. O marketing deles é muito bom, gente, parabéns. É, uma banda que tem ascensão. Isso é legal, tem que lançar disco mesmo. Tem que continuar. Eu acho muito válido esse lance que o Hit tá acontecendo. A gente tem que apoiar. Se tiver aqui no Brasil, vai lotar, entendeu? É uma banda que... Eu acho que hoje em dia é um expoente no AOR, entendeu? Dessas bandas novas, eu acho que é a maior que tem. E tem que apoiar, o disco não é maravilhoso, mas também tá muito longe de ser um disco ruim. E o próximo lançamento é o Night by Night. Ai. Beleza pra mim do ano, até agora ninguém desbancou ele. Os caras são ingleses, é isso? Eu acho que são, sim. São britânicos. Só ver o sotaque lá daquela. Can't walk away. Can't walk away. Exato, o sotaque é totalmente britânico. Provavelmente o nome é inspirado no Doc, né? A banda preferida do Serjão. Amo o Doc. Uma melhor que a outra. Eu tive uma grata surpresa, gente. Muito Dark Escape. Apesar daquela capa ridícula. E o clipe? Pode ganhar tudo. Eu lembrei de você agora, o Graham Bonnet de Santa Catarina. Você falando mal dos clipes da Frontier, ele tem dois clipes desse álbum. Um é num depósito, o outro é na floresta. É lógico, padrão. Não vou gastar din-din. Aproveitar. Como é que é a teoria da Fazenda Frontiers? Olha lá. Que a finhada Fazenda, tudo estreca. Frontiers tem uma fazenda, né? Agora essa capa parece capa de banda de black metal pobre. Sabe aquela banda que tira xerox? Não, black metal não, é doom metal. Será que a mulher é um zumbi? Não sei, eu sei que a última música chama Bosta, a última. A Bosta? Achei. A última do álbum, achei muito fúnebre. Voltando. Mas assim, tem o encher linguiça, né? É, de qual formal essa bosta aí? Interessante, vocês falaram do clipe, assim, os clipes padrão baixo orçamento, né? Mas foram as melhores escolhas. São as duas melhores músicas, na minha opinião. It's Not Fate, pra mim, é a principal do álbum. Que é o single, né? Opa, maravilhosa, gente. Muito boa, muito boa. Quem por acaso deu uma olhada na capa do álbum e ficou meio receoso, vai com fé que o troço é bacana. É um álbum que tá precisando no cenário do Melodic Rock. Eu acho até assim, melodia e harmonia bem bacana, refrão tudo legal e a voz assim me lembra às vezes o Ted Foley. Então tá tudo certo, sabe? O Rick Savage do Def Leppard se derreteu em elogios pros caras. Verdade, aí, ó. Ele pagou um pau no site deles lá, né? Eles tiveram que copiar, né? E eu achei esse Ben Cristo falando do meu pai, né? Eu achei ele um puta de um guitarrista. Ele faz umas coisinhas, assim, uns teminhas de guitarra no fundo do refrão, assim. Puta, que pariu, né? Cara, recomendação máxima aí do Melodicast, hein? Sim. Night by Night. Vale a pena. Vamos encerrando aqui então o nosso Melodicast, o retorno. Um abraço pra todos aí. Semana que vem a gente se vê. Abraço, Lanlan. Abraço, beijo, ó. Um abraço, Sergião. Um abraço a todos, queridos, a galera do grupo, principalmente Thomas List. Não fuja do casamento, que eu já comprei minha passagem. Um abraço. Uau! Falou, Juba. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima semana. Obrigado, Léo. Falou, putada. Não esqueçam de acessar lá a lista do Spotify. Não esqueçam de trazer as fraldas pro Léo. É isso que eu ia falar, Léo, eu vou levar a fralda em janeiro. Tô chegando. Boa. Aí, já aproveito com cocada, fralda e mosaico pra você dar pra menina quando não acabar as fraldas. Fralda e cerveja. Pronto. Fralda e cerveja, perfeito. Tchau, um abraço, galera.